você me deseja, então vai lutar por mim. Mas ó, peraí. Antes, olha pra mim. Não, não pode tocar. Não agora. Eu vou assim, como você me curte, com esse corpo teso, esse olhar denso e essa lágrima, seu tempero. Então vai, mas ó, você sabe o que você tá fazendo, não sabe? Chapei, mas ninguém diz. Já sei que ela vem vis. Ela vem linda pra mim. Eu lhe dei toda convicção. Vou lutar como prometi. De estar te levei até o fim. Rei chapa, essa gata ao meu lado é a ressurreição de Jonadak, comprando pela Inquisição. Então vem na inspiração, puxa bem a reis na missão. Como em guerras medievais, lutando em de soldados rivais. E são patentes diferentes, e sangues iguais, com motivos diferentes e metas iguais. Já que mate no inimigo, senão ele é que vai, porque ele sabe perfeitamente o que faz. O meu pai, louvo agora esse céu lindo, essa lua tão foda. Ou que demora, ela é tão sexy. Nosso amor é plástico, tipo John Tex, mas é bombástico, um tanto complexo. Reciclável, magazine complexo, venderia fácil. Eu elo uma lágrima, um Lexus, um Rolex, e daria capa. Quando vem fácil, dizem que vai fácil. Nunca vem fácil, e sempre vai fácil. Vem com seu chapa, que esse tempo tá raro. Também pago, esse papo pagou mais caro. Tem que compensar, não ser mais tenso. Quem te vende, quanto era mesmo, porque era aquele quente. Onda vai e vem, cê entende, né? Nem, ah, o bagulho é tenso. Muito bem, sim, tem consequências, tudo tem. Então aguenta, mas quanto mundo vem. Eu sei muito bem, sim, tem consequências, tudo tem. Então aguenta, mas quanto mundo vem. O que cê vai fazer pra comprar o que cê quer vender? Pra ter o que cê quer comprar? Pra ter o que precisa ter pra ser o que cê quer ser? Eu tenho uma solução pra você. Vem. Me vende. Vem. Seja meu capitão. Como purpurim, mim, mais quente que bourbon whisky. Ela é êxtase de ladrão, diamante na cruz do cordão, diamante na luz do neon. Minha manda, ela é tão insana. E quando ela chapa, ela é foda. Chapa, paga, prova, volta e fala. Roda bem, volta e prepara a escolta, porque ela é cobiçada de costa a costa. Glocks, carros, 1 milhão de máquinas, estoques altos, 100 mil almas. 1 milhão na batalha, nem 1000 vagas. E nada é de ninguém sem azar. Chapa, eu sei. Eu sei muito bem, sim, tem consequências, tudo tem. Então aguenta, mas quanto mundo vem. Eu sei muito bem, sim, tem consequências, tudo tem. Então aguenta, mas quanto mundo vem. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem.